Gostaria de dar meu testemunho de uma graça que recebi. Eu tinha um vício de fumar, já fazia 15 anos. Mas, graças a uma amiga que me evangelizou, passei a ouvir seu programa e faço suas novenas todos os dias. Graças às suas orações, consegui parar de fumar. Foram muitas tentativas, mas num dia abençoado por Jesus, que foi no dia 6 de junho, logo pela manhã, eu falei que não ia mais fumar. Com o passar do dia, não mais fumei. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Deus abençoe, querida. E persevere. É isso. Isso é uma graça muito grande. Bíblia aberta, cartilha de oração. Alimentar, Senhor, hoje, através do texto de Lucas 9, 7 e 9. Lucas 9, 7 a 9. Invade o meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam, é João Batista que ressurgiu dos mortos, outros comentavam, Elias que apareceu, e outros falavam, um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia, eu degolei João. Quem é este, pois, que de quem ouço dizer tantas coisas e procurava ocasião para vê-lo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje parece um pouco obscuro, mas não é não. E eu vejo aqui uma frase que eu quero destacar. Primeiro, Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Segundo, tinha o desejo de ver. Desejo de ver Jesus. As palavras e os milagres de Jesus atraíam verdadeiras multidões. Mas é impossível controlar as intenções de quem procurava Jesus. Muitos vinham por curiosidade, outros atrás de cura, de alguma enfermidade, outros pedindo libertação. Mas tinha quem vinha com um desejo sincero de escutar Jesus. As intenções eram muito diferentes. Mas Jesus não satisfazia a curiosidade deles. Por exemplo, Jesus nunca fez milagre sob encomenda. Faça um milagre! Jesus nunca aceitou fazer. O milagre era condição para ensinar, mas Jesus não forçava. Suas curas, seus milagres tinham um fundamento: levar a fé. Jesus sabia que havia de ter inimigos. Herodes era violento, escutou falar de Jesus, teve curiosidade, queria vê-lo, mas só queria vê-lo. Não queria segui-lo. Não queria enxergar o Messias. Herodes tinha desejo de ver Jesus e ele viu. Quando, padre? Quando que Herodes viu Jesus? Na hora da paixão. Pilatos mandou Jesus a Herodes. E por acaso mudou? Não. Não basta ver, tem que crer. E só crê quem tem fé. Só tem fé quem acredita no poder da oração. A fé se sustenta na oração. A oração se sustenta na fé. Acredite. Nem todo dia é claridade, Senhor. Há dias em que o sol... Ele se esconde, fica nublado, o dia fica sem graça. Horizonte perdido de uma vida marcada na dor. Renasce na luz, sem ocaso de amor, meu Jesus e Senhor. Na noite escura da fé, a tua presença venha me conduzir, Senhor. Faça em teus braços de novo sorrir, meu Senhor, na noite escura da fé. Abençoai nesta quinta-feira a roupa dos enfermos, as fotos de família e todos os objetos. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam, Senhor, da vossa misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.